Megan. Aguarde. Oscar Bravo Eco, pronto, cópia. Ok, tá autorizado, São Paulo, Congonhas. O nível é o 380. Prossegue na UP Zulu 16 até Bravo Hotel Zulu, Belo Horizonte. Após BH, direto Trive. E após Trive, direto, direto Pirassununga. A decolagem é da 17, primeira curva à direita, subida da El. Após Leda e após Bridge, para interceptar a Pesulu no meia. O controle, 118, decimal, 119, decimal 8. E a torre, 118, decimal 95. O transponder é o 5467. O Oscar Bravo Eco. Tango, Papa Romeu, Papa Tango Romeu, mantenha a posição. Oscar Bravo, está correto o cotejamento. No pátio 5, chame a torre para acionar. Boa viagem. Siga. Mantivo, a subida é a mesma, subida da El, Leda Bridge, curva pela direita, após decolagem, pista no zero, chame a torre para iniciar o acionamento. Vento, 100 graus, 089. São 3662, sem restrições, desça para 3.000 pés, ajustado no 0 no 1. Papa Romeo, Foxtrot, Romeo Alfa, controle. Bravo Eco, prossiga. Bravo Eco autorizado, chame para táxi. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, decolada 06, chame controle de Salvador, 119, decimal 8. 198, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Papa Romeo, Papa Tango Romeo, passando 1100 pés. Papa Romeo, Papa Tango Romeo, boa noite, contato radar na decolagem, vigilância. Tango Romeo. 763 do controle. Prossiga controle, igual no 763. Chame Recife, 1251, na casa negativa, no 3395. Certamente, 251, negativo 3395. Boa noite, obrigado. Boa noite, bom voo. Obrigado. São 3662, desça para 2000 pés, autorizado LS X-Ray, pistão 0, reporta no ONG. 2000 pés, autorizado LS X-Ray, da 1-0, reportará estabilizado 3662. Por meu fluxo rádio, meu alfa controle. Bom, papai, Romeu, papai, Teco, Romeu. Negativa. Desculpa. Oscar Bravo é autorizado o cruzamento da pista na 7, rebaixo na taxiway Quebec. Papa Romeu, Oscar Bravo Eco, autorizado táxi via Mike, Lima, e quando lá, chame Sol 121 da sua 9. O tráfego que chamou o Sol, a transmissão está intermitente. É, confirme, é o Gol no 973? Ok, é autorizado então, Galeão, nível 360, via Pesoluno 0. Até SMAP, após Lúrito e após Barbacena, e prossegue conforme o plano. Decola da 1-0, curva à direita, subida a Dael, Dael Leda e Leda Bridge. O controle 119 decimal 8 e o transponder 5502. Localizador 3662. Lete canal, chame torre 2895, bom pouso. 295, boa, 3662. Boa. Gente, o Oscar Bravo Eco, livre o táxi pelo pátio principal e Índia, no ponto de espera da 1-0, chame a torre novamente. O Oscar Bravo Eco. Solo Salvador, quando o time da M3, informação de 3390. Oxené 6310, tá pronto a cópia? Pronto. Autorizado Recife 350, o nível, via pelo ISC 58, A decolagem é da 10, primeira curva à esquerda, subida Puca, transição Caju, controle 119, decimal 8, e o transponder 5504. Autorizado, 350, decolagem 10, 0, esquerda na Puca, Caju, controle 119, 204, 0504. Bono 096, boa noite, autorizado chegada Márida, presente, voando na proa de Duna, descendo para 4 mil pés, sem restrições, ajustado no 09. Acionamento 310. Correto, chama para o push e acionamento no gate 612. Reportará. Tipo 5218 para sequenciamento, curva esquerda na proa 045, limitado por 20 milhas na proa. Agora vai, como tem um ponto de espera. Tipo 5218, tráfego na posição de 2 horas, 2 milhas, cruzando nível 160 para o 050, rumo Nordeste, Boeing 737. Afirmativa ali, mantém pista na zero. Tchã 3662, sol, zona meia, bem vira direita, chame sol, lona, dezena, décima norte. Direita, 21, boa, 3662. 096, condições de manter a presente velocidade até mais próximo, dona? Sim, mantenha número 1 na aproximação. Bono 096, desça sem restrições para 3 mil pés, ajustado no 09. Tipo 5218, desça para 4 mil pés, ajuste no 092. No 3662, livre táxi via Alfa e Juliette, ou melhor, via Alfa e Kilo. O desembarque é no pátio 3. Fique atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3. Não, quem vai ficar sendo 3D. Oscar Bravo Eco, decolado 118, chame controle de Salvador, 199, 198. 198, boa noite, obrigado. Salvador, boa noite. Papa Romeu, Oscar Bravo Eco, Nadael, Leda. Oscar Bravo Eco, boa noite. Contato radar, saída da El, nível 380. 380, Oscar Bravo Eco. Reduza para 200 nós, por gentileza. 200. Obrigado por hoje, Leda, para o Papa Romeu, Oscar Bravo Eco. Adileda, obrigado. O Trip 521 pode aproveitar. Obrigado por hoje, Tap. Livre, chame para o táxi, voo no 973. Portugal 09, good evening, clear to Bom Saraiva, tenant maintain 4,000 feet without restrictions, QNH1012. Para 2000 para o 3 ADLS X-Ray, pista 10, reportando o Bravo Eco. Bravo Eco, Bravo Eco, coordena com Recife na frequência 1251, alternando no 3395. 1251, 2395. 1395, secundária. Bravo Eco, Bravo Eco. 1251, 3395, afirmado. Procedimento correto. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. 5218, desce para 2000, autorizado LS, X-Way, pista no 0, ajuste permanece no 012, já porta no localizador. Porta no localizador, trip 5218. GLS completo, voo 1096. 1096, chame torre 1895, bom pouso. 1895, obrigado. Oi, muito boa noite, voo 1096. Voo 1096, continue em aproximação, cheque prende pouso e aguarde autorização. Gente, voo 1096. Gol 1973, livre o táxi pelo pátio Índia, ponto de espera da 1-0-1895, a torre. E o ajuste agora é 1-0-1-2. 0-1-2, táxi transcente, pátio Índia, ponto de espera 1-0-1-2, a torre, gol 1973. Cruz 18, chamando Salvador em 1-1-8-9-5. 1895, boa noite. Boa noite, o Trip 5218. Trip 5218, continue a aproximação, chegue o trem de pouso e aguarde autorização. Continua a aproximação, Trip 5218. Gol 1973, mantenha o ponto de espera. O 1973 tem condições de decolar de imediato quando autorizado? O 1973 ali mantém pista no 0. Solo 1096, solo os 28, livre à direita, chame solo, 1 direita 219. Passando externo, baixar travado, trip 5218. Gente, trip 5218, continue a aproximação e mais pista livre. Aproximação, guarda na pista livre. Juliette, gate 5. Alfa Juliette, gate 5, 1096. Gol 1973, autorizado a decolagem, pista 10, vento 11, 0 graus, 0 menos. Nada, nada. Livre pouso, pista 10, vento 120 graus, 079. Livre pouso, tripo 5218. Voo 1973, decolado aos 30, chame controle Salvador, 119, decimal 8. 198, controle, Gol 973, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 973, passa 1600 pés na Dael. 973, boa noite, contato radar na decolagem, saída Dael, nível 360. Dael 360, 973. 9738, Leda. Leda, dá presente, 973. Domingão, né? 0, boa noite, está 3858, está autorizado Fortaleza 370, o nível, via peso Luno 9 até Bangu, após, conforme o plano, a decolagem é da 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Frote, controle 1-19-8, e o transponder é o 5511. 3858, autorizado Fortaleza no 370, cruzo Lugo no 9, Bangu, Abucu, após. Decolando da 10, curva à esquerda, saída bom, outra de um Proti 198 e 5511, TAN 3858 no 3. Correto, TAN 3858, chama para o push e acionamento. Camarada. Boa noite, Trip 5218, livrou nossa escolha. Trip 5218, livre, tá? De Alfa, Kilo, para o pátio 3. A posição é a 05 do pátio 3. Livre, tá? Salvador, puxa para questionamento 6310. Tá pronto para o push? Positivo, posição 06. Livre. Livre, chama o táxi. 6310 da Oxiné. Vai lá, obrigado. Portugal 09, complete final call tower now, 118.95. Boa noite, Desmond 95, muito boa noite, Portugal 019. Boa noite. Rodo Tower, muito boa noite, Portugal 019 Heavy, on ILS X-ray runway 10. Portugal 019, continue our approach, take your landing gear and expect further instructions. Continue approach runway 10, Portugal 09. Landing gear is down and locked in Portugal 019. Portugal 019, clear to land runway 10, wind 120 degrees, 07 knots. Clear to land runway 10, Portugal 019. Aí o táxi vai iniciar 6319, corrigindo, né, 310, estamos com 128. Vai ser 128 agora, alternado Natal, 3020. Ciente, o 6310, livre o táxi via Pátio Índia, ponto de espera da 10-1895, a torre, com ajuste 1-0-1-2. 3-12 está autorizado, ponte espera, chama a torre. Muito obrigado, hein? Uma boa sucesso. Igualmente, boa viagem. É. Gol 973, chame centro Recife, ano 251, alternando no 3395. 251, 3395, centro Recife, gol 993. Obrigado, boa noite. Boa noite, bom voo. Obrigado, bom trabalho. Quetan 3858, aguarde um momento, temos um Airbus da Oceané taxiando pelo pátio. Assim que o tráfego liberar o pátio na Índia, o senhor será autorizado? Sim, então na sua circuita, Quetan 3858. Portugal 019 on the ground at 38. Circuit runway to your right, contact the ground 121 decimal 9. On the ground, by the right, go at the ground 121 decimal 9. Wait, boa noite, Portugal 019. Salvador Sol, muito boa noite, Portugal 019, runway vacant. Boa noite, Portugal 019, clear taxi via Alpha, and hold short, taxiway Juliet. Taxi via Alpha, hold short, taxiway Juliet, Portugal 019. TAN 3858, livre, puxe acionamento, chame táxi. Livre, chamando a táxi TAN 3858. Chame 313, boa noite, chegada Golf, desça sem restrições para 4.000 pés, ajustado no 0, no 2. O Airport Gal 019, continue taxi via Juliet until gate 11. And approach gate number 8, observe the follow me car, and it will guide you until we stand 1-1. Via Juliet, gate 1-1, beam gate 8, approaching gate 8, will have the follow me, and follow the follow me, approach all 1-9. Obrigado, boa noite. Nada, boa noite. Nermeia 310, decolado 42, chame controle Salvador. 199.8. 198, obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 6310, decolamos na Cisco. 6310, boa noite, contato radar, vigilância. Maravilha, com referência, pode voar a Cajó. Boa coordenação. Na Cisco. Negativo, mantenha cruz pelo 6303. Não, táxi TAN 3858, POB 171, tá com 3,50, alternativa João Pessoa. Está 3858, livro táxi à direita, ponto de espera da 10-1895, a torre. O ajuste é 10-12. 1012, direita, 1895, ponto de espera da 10, está 3858. Salvador, boa noite, TAN 3858, pronto no ponto espera da 10. TAN 3858, autorizada a linha e decolar, pista 10, vento 1-0 graus, 07 mais. A linha e decola 10, TAN 3858. Me 310, centro solicitou que você mantenha esse perfil da saída. Chame agora o centro em 12545. De nada. Oi. Autorizado, Aracaju, o nível 190. Decolagem da pista 10, primeira curva à esquerda, subida Pulca, após Pulca, Jamo, e após Jamo, direto Aracaju. Controle 119.8 e o transponder 5522. Reto, trip 52 no meio, chama para o push e acionamento. 1-2545 primária, secundária 12685. Ah, maravilha, 2-5-4-5-2-5, obrigado. De nada. Bora 3858, decolado 249, chame controle de Salvador, 119.8. 1198 com controle, senhorita, obrigado, uma boa noite. Controle de Salvador, boa noite, é o SAN 3858. SAN 3858, boa noite, contato radar vigilância. 3858. Senhorita, podemos usar Momo? No 3858, informa tráfego na posição de 1 hora, 1 milhas, rumo sudoeste, cruzando o nível de voo 050 para 4.000 pés, um Alfa 320. Tá ciente, então 3858. Xenemia 313, tráfego na posição de 10 horas no momento, 10 milhas, rumo oeste, cruzando a níveis de voo 065 para o 370, um Alfa 320. Você está passando 4.500, vai atingir 4.000. Sim, o Xenemia 313 desce para 2.000 pés, autorizado LS e reportando lock. S3.000 pés, autorizado LS, reportará lock, linha 313. 3858, confirme a proa solicitada? Ah, senhorita, agora não precisa mais, a gente já está assumindo a proa de Momo. Ah, ciente. 4298, boa noite, chega da Mari, desce para 4000 pés, sem restrições, ajustado no 0 no 2. Autorizado por hoje, TAP. Linha seguinte da Vitor para cópia Fortaleza. Tem algum no 096, chamou? Solo. Afirmo. Está autorizado, Fortaleza, o nível 370, via Pezulu no 9, até Bangu, e após conforme o plano. A decolagem é da 1-0, primeira curva à esquerda, subida Momo, transição Froti, o controle 1-19 decimal 8, acione 5-5-1-7. Cuidado, Fortaleza, nível 370, Copa do Lu 19 até Bangu, depois via rota. 190 operando, primeira curva esquerda, no perfil da Momo Froti. 719-8 controle, aciona 5517, gol 1096 na posição 5. Correto, chama para o push e acionamento. Reportará. Baixo 8 da voa, passou externo, 63 no 3. D3 no 3, confira o 3 de pouso. Baixo 8 da voa, tá baixo. Funcionar 63 no 3, livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 1 no 0 grau, 0 menos. Entre livre pouso no 0, 63 no 3. Chanel 63 no 3, solo 58, livre à direita, chame solo, 1 desce no 19. 19 graus, já, 3 no 3. Paulo, Salvador, boa noite, Canaã 6313, então nós precisamos. Oxenã 6313, livre o táxi de Alfa e Juliette, gate é o 04. Alfa e Juliette, 04, 096, pushback, saneamento no centro. Voo no 096, aguarde só um instante, temos um tráfego da Oceanã, o Airbus, que vai ingressar agora no pátio. Avaliar melhor. Assim que o tráfego livrar a Juliette, aí o senhor será autorizado. Ok, obrigado, senhor Noel. Com a senhora identificação. 305, autorizada a chegada Mária. Da presente, voando para o Eixo TAP, descendo para 4.000 pés, sem restrições, ajustado no 092. Afirmativo. Afirmo. Azul 4298, desce para 2.000 pés, o ajuste permanece, livre LS, reportando curso. Para 2.000 pés, permanece ajuste, reportará no curso, azul 4298.